Crente Gangstar. Nem nos liga se for pra criticar o beat, se curte, insiste, persiste, anime do som, testifique. Joga fora esse berro, guarda essa touca. Cê tá pensando que é vida louca, vida sem Deus não é vida louca, é vida oca. Underground alternativo, o som é de resgate. Não há empate, nem derrota. Cidadão do céu, verdadeiro patriota. Inimigo na bota, mas sente a derrota. De Deus vem a resposta, tenho boa proposta. Existe um ser que pode mudar sua vida, tenho grátis amostra. Não surge só honra pra ter uma moto, um carro, ou eu lamento. O homem mais sábio do mundo andou a pé de barco e de jumento. Falo com sentimento, porque vem de dentro. Evangelho rimado vem pra edificar, para dar complemento. Se arrependeu, vai pro culto, que ainda dá tempo. Jesus perdoa os seus pecados e deles te deixa isento. Não desvirtuei minha mente, só me tornei consciente. Sei que Deus está presente, na direita, na esquerda, atrás ou na frente. Muitos não entendem o que o jovem crente quer dizer. Isso só cabe a você, mas se não ler a Bíblia nunca vai entender. Que o que eu dou não é esmola, que o que eu falo não se aprende na escola. Que a mentira todo dia te enrola, que o pecado fica em banco de horas. A vida sem Deus é fatal, é um robô sem manual. Mas mesmo assim eu vou e tal, perdeu um parafuso, mas eu perdi a total. Quando os mortos perderam o sono, estiver ao lado do trono. Cuspiu no prata, agora eu como ser rejeitado pelo dono. Não acredita quando diz a nação que vai ser feliz. Hoje é um palmo do nariz, mas aceitar você não quis. Minha curva morta da injustiça no que te iria preguiça. Não quero ver você na mira, eu sirvo a Deus e sou perifa. Amanhã não vai chover, nações se matam e você sentado em frente à TV. Siga a oferta, oferta. Todo inferno que destrói como ponto 40. A banca é forte, 3 mil votos, mano, representa. O estilo de pitbull que tá na captura. É um terror o meu som, só os crentes que cura. Treme doidão, treme a terra, treme as panelas. Mexendo na escala riche, aqui está os vivão da selva. Meus potes de ouro tá no céu, ninguém vai roubar. Tá na dispor, se precisa eu vou trocar. Quanto inimigo que investe desejar minha queda. Eu sou blindado ladrão, contra o pecado que impera. Nem tenta sorte, pois eu sei que Deus está comigo. O poderoso chefão que rege os meus caminhos. 380 turbinado é minha palavra. Pra derrubar meu canhão, joelho se consagra. Tomei a cena no esquema, tudo planejado. Pelo evangelho no rap, aqui mais um soldado. A peita que eu carrego, escrito está guerreiro. Aceso o estopim, foi aberto o selo. A cena vai ficar mais louca e a fita mil grau. Quando o meu rabi voltar, aí cê está no sal. Vixe, tô vendo umas conversas aí que fiquei meio chateado, hein, mano. Pode crer, mano, mas aí, eu tô nem aí com essas fitas aí. Importante eu fazer um som nervoso e resgatar os moleques do crime. Os caras não entendem, né, mano? O senhor tá chegando aí, os mano marcando. Mano, de 100 sobe 1, velho. Poucos escolhidos, subiu. Só Deus, mano. Só Deus, isso mesmo. Firmeza, então. Deixa eu fazer o meu som que já era. Já era, já era.